parceiro Danilo eternamente, o Lucas eternamente. Vamos curtir essa sequência, faz tempo que eu não toco essa sequência aqui. Onde está o meu amor? Quem será com quem se vai? Nesse tempo, gente, deve estar por... o cara dançava com a mulher, o Melody, viu? Ou será que nem me... tá bem coladinho, o cara apertava. Vem, meu amor, vem. Seja onde for. Todo tempo bom no Pirata, só nas bacanas. Esperei o seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar com você. O Daniel também, o Alcinei, a minha do pânico. Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Nosso filme na cabeça de muita gente, né? Ação, gira ela pro lado do outro. Isso. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. Pit pressão, Dieguinho. É tão pro... Gino terrível também. Consumindo. O Ranico, o Dani. Tem um amor. Aqui do Banário Paraíso Tropical, vocês. Que... dando um show com o maestro. Pra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver. Pra gente curtir! Tem em minha vida um amor. Porque eu nunca entristeça. A luxuosa, o som das marcantes. Prendo no ouvido junto da tua alma. E assim vou seguir. Maestro DJ Valdo Alves. As batidas do teu coração. E te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. O som das marcantes. Família, tem já um tira-gosto, um churrasco especial aí atrás do bar. Se quiser lá pegar o seu, se adiante, viu? Você! Você não sai. Da onde? Do meu pensamento não dá. Eternamente hora de beber, agora a cerveja fica mais gelada. Eu não aguento. Fica do virado bagolado, viu? Você não sai. Da onde? De agosto, véspera do Dia dos Pais, pela primeira vez, o Maestro Valdo Alves em Santa Bárbara, em Caiçaua. Lembrando dos momentos que não voltam mais. É um giro no fuxico do farol, ó. Chegando no fuxico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. No clima do fuxico, eu me apaixonei. Chico é nossa praia, nosso ninho, vem pra cá. Na praia do farol, Bosqueiro é o meu lugar. O parceiro Dieguinho também, o mão de tesoura, do KM62. Foi lá que eu te amei. Foi aonde, família? Canta pra mim, vai, vai. Foi lá que eu te amei. Chico, a fuga do Bira hoje, meu irmão. Foi lá que eu te amei. Gosto das melhores assim. Seu compositor. Esquadrinha da Fumaça, obrigado vocês. Seu corpo escultor. Seu surfista, seu mergulhador. Na batida! Se você pretende. É 15 de agosto, Pirata da Vila. Na quadra do veterano. O torneio do porco, viu, gente? Comunidade de São João Batista. Fez ação, meu parceiro Gilmar. O Gilmar está chegando. Rodrigo Melo, Rodrigo Neves, juntinho. Sou seu sexo, seu inseto. Cada um com uma saca de dinheiro, já falaram, Valdo. Seu cria. A gente vai amanhecer hoje, meu irmão. Sou a não serpente, o transformador. Sou um eremita, o mago. Eu pago como um predador. Vamos dançar coladinho com ela, vai. Sou o centro do seu prazer. Avassalador, sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Uma fase vai passar logo, viu? O som das marcantes hoje! O Valdo toca assim pra galera, o Paraíso Tropical. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Eternamente. Por que da Cid? Fala pra mim, né? Nada é igual quando eu te conheci. Fala, mulher. Me traiu. Meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Gabriel Mix viajando, uma fase vai passar logo, meu irmão. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Vamos lá, Valdo. Bora, Rodrigo. Dá pra respirar, Rodrigo, bora beber, bora curtir, meu irmão. Com o passar dos anos, o amigo Nandino, o Pereirinho, a Juliana, a Legiane, o Wagner, amigo Tono, Turu e Fala Tom. Elas nunca vão expressar, sinto, por isso eu canto assim. O gerente Van, Wagner, lá de Macapá, viu? É um brabo de Macapá. Se encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Saudades aqui, todas estas palavras. O que eu quero é amar-te. Uma melhor que a outra. Banda Amazonas. Parceiro Gabriel Mix, ele tava no nosso marcante quando o Valdo toca. Esse realmente representa Gabriel Mix. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Pra você que lembra do tempo bom, lembra? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu. Daqui a pouquinho tem um show, viu, gente? Sei que te perdi. Uma tonelada de fogo. Sei que te perdi. Rodrigo e Sérgio Absoluto. Calma, Sérgio. Vai te abrigar, te embriagar muito. E as marquete vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai! Cafezinho, parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves do Vanguard. Ele disse que me amava. Que mais ele falou, mulher? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Ele te enganou, não foi? Seu amor foi só mentir. Ele mentiu pra você, viu? Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. É a luxuosa, o pirata da vida enlouquecendo no paraíso. Eu não lembro dos teus beijos. Abertura do verão. De você nada marcou. Eu quero desde já desejar. Os meus sonhos que eu sou. Um ótimo mês de julho a todos os barreirenses. Seu fenômeno. E a galera que curte demais o pirata, viu, gente? Você não me merecia. Apesar da fase difícil, amor, a gente vai encontrando forças pra gente tocar e levar alegria pra esse povo, viu? Eu tô agindo! Eu maestro DJ Valdo Alves. Tá vindo aí a Forra do Pirata, 17 de julho, pacote de cerveja, R$35. Bavina tudo e a festa toda, meu irmão. Vi você passar. Normas Bar, né? Me apaixonei no teu. Começar a guardar dinheiro, viu? Coração falou que você só você. Que música linda eternamente essa aqui, viu? Esperei você. Isso é topíssima. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Valdo Alves, tá, meu bem. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. E ela fala pra ele assim, ó: és o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou, quero te encontrar e te namorar. Da banda Amazonas também, viu? A música é tema das marcantes. Esse é show! Aqui no Paraíso Tropical, as marcantes vão tocando também. DJ Valdo Alves de Curuçá. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Maestro. Assim arrependido a cantar. Meus sentimentos nessa história de quem amo. Cafezinho, Gabriel Nix. Sei que às vezes eu falhei em sua vida. Empresário Kennedy agora é vencedor. Sempre eu te amo. O homem que representa o Valdo em Castanhal. Que existiu entre as... Ele gosta! Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver te... Agora deu sede, não sei porquê. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para... Machuca o coração de muita gente. Uhul! É o pirata da vila balançando, sacudindo, estremecendo. O coração de quem veio, o coração de quem vai escutar, o coração de quem vai dançar, o coração de quem vai beber, Mauro. Fala, mulher, fala, fala. Sou louca por ti. Aquele desejo, fala. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir. Olha o coração, vai. Enganar o coração. Bora eternamente! Essa se não tocar no repertório de marcante, não vale a sequência, viu? Quando escutar, vai lembrar! Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o povo tentando parar. Sérgio Prandé, com muita mãe e carinho. Guerreirão, emoção. E o pirata! É o som, meu amor. É o som das marcantes, não é? A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Sérgio, você e Andréia, eles que gostam, viu? Guerreirão, meu... Puxa ela pra dançar, Sérgio, isso. É o som, meu amor. Coladinho, coladinho. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Thank you. O DJ referência no Pará. Já tocando marcante aqui no Som das Marcantes. O Som da Vila, o nosso pirata luxuosa. O Paranão que é show e Macarena. Tem medo de se entregar. As marcantes. DJ Gineu quer. Aquelas que atravessam gerações. Te amar. Só que lembra! No pop som, preciso ter o seu amor. Curtindo o pop som. DJ Gineu é quem vai se você puxava ela agora pelo braço, viu? Falava, vamos, bora dançar essa agora. Essa sequência gostosa, viu? Motivos pra gente tomar uma agora! Vá! O amigo Galo também, a Carol. E o Galo falando, Valdo, cada virada uma golada desse jeito, meu dinheiro vai ficar tudo aqui no bar, viu? Se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a... Quem sabe canta! Você feriu meus sentimentos. Mulher. Mentiu, me usou e não quer mais. Mais uma vez, família, vai. Você feriu meus sentimentos. Sei, outro amor vou encontrar. Eternamente a família queixou. Outro amor. Eternamente canta. Outro amor. Aqui do lado direito, essa galera que veio representar outro, outro amor. Maestro DJ Valdo Alves. É a luxuosa tocando no paraíso tropical. Eu quero o teu amor todo, todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. Só falta você. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. Sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você, meu amor. Pensando e chorando por ti, não deixe assim. Só vivo do que passou. Quero te amar, quero te beijar. Pense mais uma vez, não me deixe, meu amor. Quero te sentir. E aí, mano? Vou só te amar, vou me envolver com novo super pop e vou amar você. Alô, Pit, você também. Com... A família que representa. Vou amar você, o águia de fogo, a inovação. DJ LC Juninho, super pop. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Olha aí, Rodrigo, essa aqui é show, meu irmão. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. É muito show, Pê! DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como o gerente Wagner. Ela consegue. O brabo! Liga. De cabetada aqui comigo. Afinal de contas, o CD ele vai levar pra representar por lá, viu? Pro Brasil todo gurgir. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega assim que lambada. Ah, num passinho gostosinho. Você e ela, no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado. Dá um gole na cerveja e canta comigo. Meu amor, venha pra cá. De bobagem, não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Achei, achei, achei, achei, achei. Um giro que o Pará consagrou. Giro no passinho. Escolheu um dia pra beber, hoje é o dia, viu? Olha, Wagner. Uma sequência pra dar sede na galera, essa música aqui, viu, meu irmão? Olha aí. Obrigado a toda a família do Piedade aqui com a gente, galera, que vai amanhecer. Olha, gente, a festa vai até meio-dia, viu? Tem banho de garapé, galinha caipira daqui a pouquinho. Caldo de turu, caranguejo, mexilhão e muito mais. Cafezinho, aquelas que dão cera e café. Conheça meu parceiro Netinho Dinâmico de Garapé Azul. Pra quem veio se divertir hoje, pra quem veio curtir o paraíso tropical, me diga que não é o fim. Ouça aí, ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Não tome decisão precipita. Tudo ao vivo pra moçada hoje. Tu sabes que eu te amo e é só você, a dona do meu corpo. Bora beber! Eu vou te levar. Já já tem pressão! Vai ter concurso de funk pras meninas já já, viu? A apresentação do Sérgio Absoluto. Tocando a nossa canção de amor junto com o Vanderjou. Não quero saber nem que pitou a zebra. Quero saber cadê o resto da tinta, viu? Eu vou te levar ao delírio, é? Ao som do super dinâmico. É o mega preferido. Você! Ao som do super dinâmico. Pra nascer. É o super dinâmico. E aí, meu parceiro do amor? Sabe um dos melhores, patrãozinho aí. É o mega. Passei na carteira logo. Do Pará. vou tocar essa música pra você, meu amor. Essa aqui, ó. Vai. Mais uma! Você que veio se divertir, beber, tomar uma. Aproveita! Bora curtir! Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lenço. Fala pra ela assim, ó. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Pra toda moçada de tudo e contigo a mim. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Fala pra ela, fala. Teu corpo me fez esculpir a imagem do prazer. Olha, gente, daqui a pouquinho vamos estar na Vila Cabresto. Tá todo mundo aqui curtindo hoje, viu? Eu canto pra você. A luxuosa! Eu vivo pra você. Agora somos um só em um só coração. O Pelé. Tudo aconteceu. E aí, Pelé? Pressão! O Dieguinho, o Giro Terrível, o Ranico! Os meus sonhos de amor! O Dani do Baralho para esse tropical! Saio com você! É todo mundo com a gente! Me dê de sonho com você! A música da mulher que tem dois amores, ó! CD pra família eternamente, tá curtindo hoje com a gente as melhores, as principais também. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, agulha. E nada é tão ruim. Cafezinho. Você é amigo. Gabriel Mix. Ele é meu mundo. Um dia eu vou ter uma vinheta dessa. Preciso. Um vinhetão, né? Ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só bom. O quê? Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Fala, mulher, fala. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Maestro. Não me peça pra parar. Mais uma vez. Porque eu me acostumei. Família eternamente que vai curtir, vai tomar todas. Tá com ele na fora. O Dieguinho, mão de tesoura da nossa vida. Eu amo ele e você. Bora, cafezinho. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. A tempo eu acordei com medo e procurei no escuro alguém do seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pro abraço, um consolo. Wagner, meu parceiro David da Topa do X, aqui de Tupanema, obrigado você. Não passa nada, é tudo do Tropa do X. Eu hoje tive um pesadelo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Uma time, irmão. Do escuro eu via um infinito sem presente, passado ou... Quem é do Pai Sandu? Tem alguém do Pai Sandu aí, tem? Senti um abraço forte. Quem é do Pai Sandu? Dá uma vaia no remo aí, quero ver agora, vai. O que ficou em mim. E quem é do remo, dá uma vaia no Pai Sandu que eu quero ouvir. Está perdendo alguma coisa. É que eu vou te contar, bicho. Morna, ingênua, que vai ficando no caminho. Acho que tá dividido. Já já tem um show, a gente vai tirar essa dúvida já já. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado. Pra amanhecer! Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. A música do café. Cafezinho, parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves do Vanguard. Todo mundo que vem! Vai no passe! Eu hoje tive um pesadelo. O amigo Bira! Tento até. Um abraço, Bira, pra você! Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço, um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim e não tem fim. E de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Aí, Bira. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas. Sei que tu gosta, meu irmão. Mas eu não posso, te dou. Vamos, Cedelinho! E bate por você, amor. Já já tem pressão. Tem um show da Luxuosa. Te dou o meu coração e bate por você. Amor, enlouqueci. Ó, parceiro Júnior Melo, Juliana, obrigado a vocês de coração, Júnior. Daqui a pouquinho tem a volta do Júnior, até porque a festa vai até meio-dia com a gente. Revezamento! Te encontrar nesse momento. É o Biro Motora de Fuga. Por favor, ele gosta. Vou te amar. É um lindo. Volte. A melhor parte da música vai tocar agora. Se amor maior me diga, já tens em tuas mãos minha vida. Eu te provo esse amor cada vez mais. Maestro. Se amor maior me diga, já tens em tuas mãos minha vida. Eu te provo esse amor cada vez mais. E o anjo lindo, anjo lindo, meu anjo de amor. Desvia o céu, desvia o mar. Tudo pronto aí já? Só pra te encontrar nesse momento. Não ter... Chamar o Sérgio aqui com o curso de funk já já, viu? Tem uma mulher pra dançar funk aí, tem? Será, Sérgio? Meu anjo lindo, volte, fique aqui perto. Bora, pirata! Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá! Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Aqui é o Bocline, praia da Fazendina hoje. Na moral, um pouquinho agora. A gente vai viajar, vai enlouquecer, vai estremecer também. Joga a mãozinha pra cima aí, energia positiva. Que não tem hora pra chegar em casa aí. Que não deve nada pra ninguém aí, joga tudo pra cima aí. Tem alguém solteiro aí hoje, tem? Quem é sincero aí, quem nunca mentiu, quem nunca traiu aí, joga pra tudo pra cima também. Quem é do Paisandu? E quem é do Remo? Quem é galera do Corinthians joga pra cima e a galera do Flamengo. Grab somebody sexy, tell them hey, give me everything. Joga tudo, give me everything. Paraíso tropical! Aí bate forte, meu irmão! Deixa tudo pronto, minha produção! Poxa! Meu parceiro Gabriel Mix está uma loucura no Paraíso Tropical, abertura do verão! A luxuosa pirata da vida! O som das marcantes, falando em marcante, olha aí, ó! Let's go! Pense no tempo, amor! Vai preparando tudo, gente. É uma loucura. Lá no Vanguard, quando chegava nessa parte aqui, a gente falava assim: apaga tudo, produção, fica tudo escuro. Mesmo. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. No caso, joga fumaça pra mim, produção. No words to describe this girl. Isso. Joga fumaça pra ficar bonito. The way that booty moving, I can't take. A gente pedia pra todo mundo ligar o celular, ligava o flash, ficava muito lindo, gente. No Vanguard, lá em Curuçá, eternamente quando toca essa música aqui. E tu olha pra multidão lá embaixo, meu irmão. Os automotivos de todo o estado do Pará do Brasil. É nessa hora que tu vê o som bater firme e forte, o gravizão. Só quem tá feliz. Filho rock doido hoje aí, hein? Pra quem vai amanhecer com a gente, pra quem daqui a pouquinho vai tomar banho de garapé aí, ó. 3, 2, 1 e aí. Paraíso Tropical recebe você. Aqui o nosso balneário, realmente um momento de lazer pra você trazer sua família. Hoje um convidado especial, o Maestro Valdo Alves, junto com a Luxuosa. É o Pirata! Energia positiva! Os automotivos do estado que vão tocar esse CD. Isso foi gravado em Barcarina, viu? Remember all the words that you said. Abre o porta-mala do som. Quer ver o gravizão bater aqui, ó? 3, 2, pega a produção. De rocha mesmo. Vai estremecer. E a luxuosa dando show. Para eternamente, sabe que é tudo nosso hoje. E a galera veio tomar todas com ar. Aquece tudo, tudo, tudo, vai. E a gente vai tocar música. A música que tá tocando em todo o planeta Terra, essa música aqui, gente. Acredite em você, viu? What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go to... Tá no pirata da mesa. People talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel... Bora, produção! As meninas estão prontas já pra dançar, as meninas, hein? Faz um dia que ela não sabe. Agora que terminou, ninguém te segura mais. Acredita você que ela ficou solteira no verão? Independência, liberdade, ela saca. Cara, deixou ela logo no verão. Ela só quer paz. Novinha, eu quero te ver com... O neguinho no shopping dela! Vira cabresto! E a família eternamente! Essa família tá representando demais hoje aqui, ó. Joga tudo! Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e na na na na na na na na na na na. Bora amanecer, bora beber, bora agitar! Hoje, meu irmão, faz o quê? Canta pra mim, vocês, vai. Faz um dia que ela não sabe. Prepara tudo, produção. Agora que terminou, ninguém. Ela veio pro bailão hoje, não. Felicidade é se livre, independência, liberdade. Ela. Para, novinha, dança comigo, ela novinha. Só quer paz. Novinha, eu quero te ver contente. Pode dançar. Família Turuí vem em peso, obrigado você de coração. Eles não abandonam o pirata da vila de jeito nenhum. E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Quem sabe canta! Tristeza vai se matar, uma dose de alegria. Só quem tá feliz. Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, como eu disse, barulho. Começando junto! Que diz, eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Gerente Wagner na pressão! Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, como eu disse, barulho. Naquela parte que diz, eu te amo, te amo. Aquecendo geral no pirada. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ela falou que acabou a água, viu? Foi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Toma, vai! Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Foi, acabou. Hoje tem Vila Cabrecho, tem a pirata. Detonando muito som pra galera, viu, meu irmão? Foi, acabou. A gente falou que ia tocar tudo, não. A gente tá aquecendo um pouquinho. Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade. Quem vai amanhecer? Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade. Traz, traz, traz a maquininha que hoje eu faço xerecar. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecar. Traz, traz a maquininha que hoje eu faço xerecar. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecar. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecar. É demais, minha irmã. Traz a maquininha. Bora ver, bora ver. Que hoje eu faço xerecar. É que a cunhada tá metendo louco e até grampeou meu celular. E aí, Wagner? Tá querendo arrumar caô, só que hoje ela vai arrumar. Justo hoje o DS ligou e falou que tá com três putinhas do lado. Eita caralho, eita caralho. Hoje eu vou dormir com as putas. Jogador! Um forte abraço. Eita caralho, eita caralho. Hoje eu vou dormir. Essa produção tá dando um show à parte hoje. Forte abraço. Eita caralho, eita caralho. Hoje eu vou dormir com as putas e pra cunhada. Bora curtir, família! Ah, você. O meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem. Dá um gole na cerveja. Eu quero saber que vai amanhecer com a gente, vai cantar bem alto, viu? Bota neném, se não. Só você, só você. Eu tô com saudade. Do quê? Daquela sentadinha que tu tem. Bota neném. Aí tem o maestro Valdo Alves hoje na Vila Cabresta. Tô nem vendo, meu irmão. Bota neném. Não dá pra gente desligar o som e já ir tocando depois? Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Avisa ele aí. Avisa. Eu já te falei que ela não é pra você. Te avisei. Se eu te contar, você vai se arrepender. Pensou que era sacanagem, viu? Se eu te contar, você vai se arrepender. A música da Tati, viu? Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Ei! Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. Você sabe canta, vai. Com a Tati. Sabe por quê? Ela tá. Que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Aquece tudo, mano! Que ela tá, que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Abertura do verão! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade. Quem tem um esquema preferido aí? Verdade? Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando a... Dá o glória na cerveja e canta com o maestro, vai. Hoje vai ter festa no coxa. Quem sabe canta. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Sabe por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Danilo Eternamente hoje. Esquema preferido. Vai ser no setor, vira a cabeça, essa do mar. O pirata da minha. As amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Aquele esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do a gente terminou e ela tá castigando. Todo minuto é lírios em revolta. Swing um pouquinho, relaxa um pouco. Meu coração não tá pra tomar, pra beber aí na mesa, viu gente? Eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Mais uma que tá estourada. Saudade daquele love quente. E só vocês. Minha galega, minha galega. Vem minha filha. Volta pro colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja, vai. Minha galega, minha galega. Absoluto. Isso, volta pro colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja, vai. Muita calma nessa hora. Vai, vai, vai. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Bora, Sérgio! Ei, ei. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta. Família Rock sem fim, da piedade comigo. Saudade tem nome, sou eu. Teu coração ainda é teu. Se tu ainda não. Chama ela no passinho assim, vem. Tem como eu voltar pra você? Chama ela, chama. Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo. É, paixão. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Para, maestro! Novinho. amiguinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinha mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que... Paraíso Tropical! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Abertura do verão em Barcarena aqui, meu irmão. Tô ficando tarado e... Tá luxuoso, pirata! Mano, será que é hoje que vai... Vai, Danizinha, vai! A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Pode não! Tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa... Faz o movimento! Senta, mira! Daqui a pouquinho tem Sérgio Abissolu! Eu vejo esse cara tocar! Sem parar mesmo! Chama a minha ordem de Aires e Vicidane! Que mistura louca! Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas. O amigo Bira aqui comigo, esse cara que representa. Ah, de doido pra saber. Simão do Sérgio. E eu vi ele taco ali com café, toda a família de Turuí, obrigado. De olho em tu. Bora, Bira! Olha só, mexe. Sou fã desse cara, viu? Tô ficando tarado, de doido pra saber. Será que é hoje? Bota na Nizinha, vem comigo. A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Danizinha... Senta, menina. Senta, senta, senta. Que a Danizinha tá, senta, senta, senta. Que a Danizinha tá, senta, senta, senta. Que a Danizinha tá, senta, senta, senta. E pra cantar comigo eu convido Thiago Jonathan. Vai, TJ. Já comigo, Brisa, está. E o Saniguel, Thiago Jonathan. É o piseiro no paraíso tropical, maestro Mauro Alves tocando no Pirá. Nosso som é massivo, você vai gostar. O piseiro tá rolando e não pode parar. Está na roça, é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Canta, mulher. Você dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Pra quem tem um TikTok, não para de escutar essa música. Vai dançar assim pra mim. Se jogando por assim. Vamos juntos, chamiga. O vizinho vai pular. Vai dançar assim pra mim. Se jogando. E a tropa do X de Tupanema. Esse representa o Valdo de Tupanema e realmente veio curtir aqui no paraíso. É família internamente aqui comigo, viu? Já já tem Vila Cabresto. Quem vai dormir hoje? Só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Se joga. Chamega! Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. Vai no piseiro apaixonar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no que bom. Falando de amor, Valdo. Isso é Vitor Fernandes. Essa música aqui, quando toca no CD, vou colocar no CD de hoje também essa música, viu? Família Turing vai fazer um passeio, vamos lá, invadir Curuçá. Sem sombra de dúvidas, não vão se arrepender. Esse show, viu, meu irmão? No mesmo lugar, espero por você. Se você trouxe ela, dá forra pra ela agora. Pode dançar com ela essa música, oferece pra ela essa música. Pode oferecer pra ela. Eu te acompanho onde quer que vá. Se bata a saudade, vem me procurar. Aproveita e fala no ouvido dela assim, meu amor. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Chama ela de pai. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Me chama de papazinho quando você precisar. Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar espero por você. Eu te acompanho. Tinha emoção hoje também, não falei? Chama ela de papai, vai. Vou me chamar de papaizinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papaizinho quando você precisar. Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, meia noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Oh, zero de plantão! Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando. O seu marido não nota. Segura, Gabriel Mi! Pensei, você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Canta do amor, vai! Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Chama Felipão! Tocar seu coração. É nosso nome. É muita paixão. Deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia noite tô aí. É muito show no Paraíso Tropical hoje, viu? Até meio dia. Faz tempo que eu tô te olhando e te... Gerente Wagner também na Luxuosa. E você sabe que... Ainda Pirata da Vila, um homem que é o brabo lá de... Cametá. Eu sei, você tava carente, pois já me falou.